você não viu, mas ela entrou, entrou com tudo naquele antro, aquele antro. Você nem imaginou, mas eu vi. No luminoso tava escrito diversões ali naquele balcão, ticker de fórmica vermelha, chorando, embriagado, pedia garçom mais um de fórmica. Mas ele te avisou, você já bebeu muito, já bebeu demais. Vai pra casa, moleque. Você foi cambaleando até um telefone, telefone público. E disco, disco, disco. Thank you. Balcão de fábrica vermelha.